amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. O meu coração me diz: só que o seu amor tem o tom da estação, tem brilho e sabor. É brisa quente de verão. Quando eu cruzei você na rua, falou mais contra a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua, com todo o coração. Eu sei, eu vi na luz.